surgiu. Ilumina um novo dia e a esperança de um mundo melhor. Um novo amor, um grande coração, ré. Vou viver com liberdade, lado a lado dos irmãos. Cara, tem que ser assim, um guerreiro de verdade. Não deixa lágrimas cair, não. Pesadelo, mundo cão, é carnaval, notícia nacional. Frevo, miséria é grande e fome também. Cara, porque é assim, o tempo muda, muda tudo que você sonhou. Até um grande amor. Vou ver o mar, olho pro céu, falo com Deus, isso alivia minha dor. Vou ver o mar, olho pro céu, falo com Deus, isso alivia minha dor. Vou ver o mar, olho pro céu, falo com Deus, alivia minha dor. Força de vontade, desistir nem pensar. Força de vontade, desistir nem pensar. Força de vontade, desistir nem pensar. Força de vontade, desistir não. Força de vontade, desistir nem pensar. Força de vontade, desistir nem pensar. Força de vontade, desistir nem pensar. Força de vontade, desistir não. Não, não pense em desistir quando nada mais tiver valor. A pureza da criança traz malícia no olhar. É difícil acreditar, eu sei. Realidade pra quem mora no lado de cá. E a eleição Messias aparece, é sempre assim, com a promessa de uma vida melhor. Pela carência do povo se torna o mais votado. Povo humilhado, sofrido, só vai ter chance no julgamento celestial. Pois aqui, rico vive bem, o pobre sempre passa mal. Sempre passa mal. Pois aqui, rico vive bem, o pobre sempre passa mal. Sempre passa mal, mal. Rico vive bem, o pobre sempre passa mal. Sempre passa mal. Força de vontade, desistir nem pensar. Força de vontade, desistir nem pensar. Força de vontade, desistir nem pensar. Força de vontade, desistir não. Força de vontade, desistir nem pensar. Força de vontade, desistir nem pensar. Força de vontade, desistir nem pensar. Força de vontade, desistir não. Nem sempre a vida é como a gente quer, mas siga seu caminho mesmo que sozinho e de cabeça erguida. Não fuja da vida. Heróis do gueto se erguem assim contra a história. História sem glórias, ouvi no jornal. Período colonial adaptado para um novo milênio. A roupagem é outra, mas o sofrimento continua o mesmo. Sempre o mesmo, sempre o mesmo. Filhos da cidade que chegou pra alertar que o nosso movimento ele não pode acabar. Pra você que curta o som, essa mensagem vai ficar. FDC.